Israel, Beza, norte direto para o seguro. 119-35-402, transporte. Cotejamento correto, portão 5, chama pronto para o SPEC saneamento, gol no 777. Chamarei. Silo Mike, forma estimado para o pulso. Ouve do hotel Silo Mike, ao Zulu Rio, ao Zulu. Olha o Mike, Papa Romeu, Mike, é Coquilo, estão interlados. Mike, é Coquilo, reporte na rotatória. Coquilo. Prossiga 5220. Existe a possibilidade de a proa Duna da presença? 5220, mantenha a chegada. Mantenha a chegada. Linha 740, desça para 2000 pés, altitude 10015. Está livre o LS, é posto estabilizado. 10015, desce para 2000 pés, autorizado, reportará estabilizado em 740. Pit 5220, desça para 4000 pés, o ajuste 10015. 4000 e 5220. Sete, é um Recife na frequência 125 decimal 1, na alterna 133 decimal 25. 1-4-0, o Mike Eco Kilo, rotatória, solicita 1-7. Mike Eco Kilo, chame a torre, 1-8, decimal 6. 7-8-6, certo. O torre é o Papa Romeu, Mike Eco Kilo. Mike Eco Kilo, autorizado final da 1-7, informe final de 2 milhas. Kilo. Contigo, Mike, chama Recife na frequência 125.45, alterna 126.85. Confirma, chamando só? O Webjet 5728, informação em curso à Índia, Recife, autorizado nível 350, via Peruíque 58. Decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Aracaju. O controle em 119.35 e aciona 5424 no transponder. Protejamento correto, portão 9, chama pronto para o SPEC saneamento, Webjet 5728. Romeu, Índia November Alfa, mantenham condições visuais, reporte em Paris. Estabilizado. 6740. AM6740, informação, chuva leve sobre o campo, chame torre, 118.6. 118.6, 784. 5220, desça para 2.500 pés, o ajuste 1015, livre LS, reposta estabilizado. Ok, 2.500 pés, descendo para, ou melhor, descendo para 2.500 no ajuste, 5220. Salvador, muito bom dia, web 6740, estabilizado, baixado trabalho. Web 6740, chame torre, 118.6. Desculpa, 18. Salvador, bom dia, web 6740, estabilizado, baixar trabalho, pessoal. 6740, pouso autorizado, cabeceira 10, vento 120 graus, 14 nós. Tem uma chuva leve no campo, aprendi que a pista vai estar parcialmente molhada, tá ok? Nas condições, autorizado o pouso 6740, web. Mike Eco Kilo, solo aos 47, liberando próxima direita, bom dia. Apagou o F Mike, a sua identificação, chega da MAN, desça para o nível de voo 050. Salvador, bom dia, o voo 1270, está no portão 4, Índia da Índia, qual é a utilização Guarulhos? Voo 1270, Guarulhos 360, copia? Pronto, para copiar. Autorizado Guarulhos, nível 360, decola da 10 com curva direita no perfil da saída Arbor, após posição Elefa, quando intercepta Pesulu 21 e segue conforme a rota do plano de voo. Encontrou nenhum 119.35 e aciona 5423 no transponder. Autorizado 360 Guarulhos, 390, curva direita, Arbor, Elefa, intercepta Pesulu 21, rota do plano. 3935, controle 423 é o transponder, voo 1270. Protejamento correto, portão 4, chama pronto para o SPEC saneamento, Bono 270. Camará. Bom, 1 ou 3 por 7, portão 5, SPEC saneamento. 05, autorizado, reporta táxi, gol no 777. Autorizado, reporta táxi, 7. Objeto 6740, solo os 49, direito no 219. Direito no 219, 6740. O 35220 está na final, visual, já no localizador. O 220, pouso autorizado, cabeceira 10, vento no 20 graus, 12 nós. O 6748 da Webjet, táxi via Alfa e reporta antes seu táxi Juliette para ingresso. Pro 6740. Táxi via Alfa e reportando seu táxi aí Juliette para ingresso. Webjet 6740. Alfa vai reportar com a Juliette. Deixa eu pagar o Golf Mike, responde o 027. São 3191 no 07, autorizado, reporta táxi. Reporta. Jet 6740, ingressa Juliette, posição 03, atentando apenas ao Boeing da Gol, realizando pushback na 05, ok? Apaga o Golf Mike, desça para 4 mil pés. O ajuste é 1095. Índia Novembro e Alfa, reporte na rotatória. Reporte na rotatória, Índia Novembro e Alfa. Solo, voo 1777, para o táxi, está com 64 a voz, alterna com 15. Autonomia 2 horas e 45. Gol no 777, táxi autorizado via parte principal, táxi é Índia e Alfa, até o ponto de espera da 1-0. Ponto de espera, torre em 1 no decimal meia dúzia, o ajuste no 0 no 5, bom voo. contato principal, Ninguém Alfa, monitora 32 mil metros, 0.1.1.1.7.7.7. Salvador, bom dia, 3.5.2.2.0, ligou no seu. Trip 5220, táxi em frente, Alfa Kilo, pátio 3, atento ao sinalizador. Alfa Kilo, pátio 3, está atento ao sinalizador. Linda, cola cabeceira 10, vento 1, 0 graus 9, 9. Índia November Alpha, torre 118 decimal 6. Torre 118 decimal 6, November Alpha. Cliente copiado, táxi via parte principal, táxi Índia Alpha até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre em 118 decimal 6 dúzia, o ajuste no 0, no 5, bom voo. Do 4033 para Ilhéus, nível 160, guarda cópia. Alfa-Vitor Juliette no Dragão de Paris, aprovado a rotatória. Alfa-Vitor Juliette, aposta a rotatória. Agora é botar Controle Salvador 1777, bom dia. Go 1777, contato radar, sujo 320, saída da Euleda. 320 da Euleda, 1777. Do 4033, pronto, cópia. Autorizado Ilhéus, nível 160, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da Euleda e após direto destino. Controle em 119, decimal 35 e aciona 5430 no transpondo. Livre pouso para o Índio Liberal. O cotejamento correto, portão 1, no chama pronto para o pushback saneamento, azul 4033. No 04 autorizado, reporta táxi Gol no 270. Reportará. Ainda coloca a cabeceira 10, vento 090 graus, 89. Agilizar, você tem condições, aí faz o backtrack, tem condições de agilizar, é o Alfa Victor Juliette, da companhia aí que está na final. São 3895, aguarda apenas um instante para iniciar, já temos um Boeing da Gol finalizando no 04, ok? No 09 autorizado, em reporta táxi 5728. Deixa-me controle 1935, bom voo. 1935, obrigado, boa semana. Era acabou. Cruzeiro. Gente, bom dia. Salvador, muito boa tarde, bom dia. Tá 3191, decolado na Dael, passa 2000. Tá 3191, contato radar, São João 380, saída da Dael, Leda Brito. Pode vá, Dael? Tá 3191, mantém o perfil da saída. Mantém, mantém 3191. Papa Romeu, Papa Golf, Mike, desça para 2000 pés, o ajuste 905, autorizado, ele é reposta, obrigado. 2000.095, o papagô mais que vamos começando nesse aqui na final da 1-0, para o mais próximo, do outro mais, está tudo na 1-7. Papagô para o Mike. O 1270 para o táxi, PLD 138 com 3 horas e 30, altero no galhão. Volo 270, táxi via Índia, Alfa, até o ponto de espera da 1-0, ponto de espera torre em 1-8, decimal meia dúzia, eu ajusto no 0, no 5, bom voo. Índia, Alfa, lá com a 286, obrigado, boa tarde. Utan 3895 na escuta. Coordene com a equipe de solo após o Boeing da Gol livrar o setor autorizado para o pushback sanamento, reporta táxi. Autorizado pouso, Alfa, Lito, Juliette. Uno 777, chamo Recife na frequência 125, decimal 1, alterna 136, decimal 25. 1251, alterna 3325, 1775. Vai, comandor. Boa tarde, o 1270, ponto de garoto. 1270, a linha decola cabeceira 10, freio, 080, grau 59. A linha de falar, pista 10, boa 270. Táxi, Trabjet 5722. O POB 127, autonomia 3 horas e 57, alternada é aqui em Salvador. Jet 5728, inicialmente o táxi até o través de 05 vai aguardar o Airbus da TAM e vai prosseguir como número 2 até o ponto de espera da 1-0. E no ponto de espera da torre em 1-8, decimal meia dúzia, o ajuste no 0 no 5. Ajustado, 25. Nós vamos prosseguir o táxi aguardando através do 5 que o TAM vai na nossa frente. Seguiremos e vamos como número 2, 18-6. Daqui a pouco eu lhe chamo de volta aí, vou lá em Recife de volta. Um abraço. Papá Romeu, Papá Golf Mike, chame a torre na frequência 1-8, decimal meia. É o Papa Romeu, Papa Golf Mike. De aproximação, informe baixada de travado, Papa Golf Mike. É, informar baixada de travado, Papa Golf Mike. O pouso será na 10 mesmo? Ah, quando mais próximo vai cancelar. Seguir para 1-7, ok? Sim. Vitor Juliette, autorizado Back Track, informe liberando a pista. Alfa 08. Gol 1270, decola o 08. Chame controle em 1935, bom voo. Será 35, obrigado, boa tarde. Tomando o Papa Golf Mike, está visual para 17, vai cancelar o procedimento e direcionar na base da 17. Afirmativo, informe final da 17. Vamos parar bastante trabalho. Zero, contato radar, São João 360, sai da árvore. Direto 360, na árvore, 1270. Romeu, Yankee, Índia, prossiga.